há mais duas ou três. Dá-me o teu puto coração, linda Maria, mais uma vez. Dá-me o teu puto coração, dá-me lá mais duas ou três. Dá-me o teu cuco coração, linda Maria, mais uma vez. Dá-me o teu cuco coração, dá-me lá mais duas ou três. Dá-me o teu cuco coração, linda Maria, mais uma vez. Dá-me o teu cuco coração, dá-me lá mais duas ou três. Dá-me o teu cuco coração, Maria, mais uma vez, dá-me o teu coração, dá-me lá mais duas ou três, dá-me o teu coração, linda Maria, mais uma vez, dá-me o teu coração, dá-me lá mais uma cantar e de rir, é de ser muito alegre, ai é de cantar e de rir, ai é de ser muito alegre. É de mandar a tristeza para o diabo que alegre, ai é de mandar a tristeza, ai para o diabo que alegre. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar-me. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar-me. Nesta vida o poder é enorme e condição. Ai, nesta vida o poder, ai, é enorme e condição. São tantos aqueles que cozem como os títulos de ilusão. Ai, são tantos aqueles que cozem, ai, como os títulos de ilusão. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar-me. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar-me. Quando eu era um labrador, eu lavrava com três bois, ai, quando eu era lavrador, ai, eu lavrava com três bois. Eu metia um no rego, cá fora ficavam dois, ai, eu metia um no rego, ai, cá fora ficavam dois. Pra melhor, ai sim, ai sim, pra melhor não ganhar. Pra melhor, ai sim, pra melhor não ganhar-me. No dia em que eu morrer, não quero choros nem gritos, ai, no dia em que eu morrer, ai, não quero choros nem gritos. Só quero a minha beira, um pipo de 20 litros, ai, só quero à minha beira, ai, um pipo de 20 litros. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar-me. Para melhor, ai sim, para melhor não ganhar-me. Adeus, São Pedro do Sul, das boa maçaroca, ai, adeus São Pedro do Sul, ai, que das boa maçaroca. Os homens bebem o vinho, as mulheres a bachoca, ai, os homens bebem o vinho, ai, as mulheres a bachoca. Pra melhor, ai sim, pra melhor não vai. Pra melhor, ai sim, pra melhor não vai.

lá fora a noite tá triste. Se cai a neve, saudade de tudo que existe. A cidade dorme e tudo é silêncio. Eu apenas escuto bem baixinho o meu pranto. Esta noite não verás eu amanhã é tão distante. Por onde andarás quando o sol retornar? Lá. Cai a neve, a flor a noite tão triste. Se cai a neve, saudade de tudo o que existe. Pela rua deserta, o teu volto eu procuro, mas sei que é inútil. Sei que tu não verás, esta noite não verás, e amanhã é tão distante. Por onde andarás quando o sol retornar? sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web.

és tu. Eita.